De cá quem fala, Fex Bandoleiro. Bora lá! Segundo a tua palavra, tenho que amá-lo e ao próximo igual a mim fazê-lo mais do que falo. Quatro letras simples no mundo a complicá-lo. Seu valor aqui não vale, dinheiro pode comprá-lo. Segundo a tua palavra, tenho que perdoar pra derrotar o mal que vem me magoar. O inimigo não descansa e vem tumultuar, mas minha arma não é vingança, é orar e jejuar. Segundo a tua palavra, quem era cego vê, e quem não viu feliz é, pois mesmo assim crê. Enquanto uns sem visão, guiados pelo cão, guia, vão pela via de divisão. Um vão pra quem via, prefere admirar um falso espetáculo do que encarar e enxergar um grande obstáculo. O que te atrai pra fora do tabernáculo é só um oráculo, não o Deus que traz um miraculo. Segundo a tua palavra, do pó eu vim e voltarei ao pó do início para o meu fim. Não amargarei da inveja que amargurou Caim, pois o que Deus me reserva é único e é pra mim. Segundo a tua palavra, o gigante vai ao chão, mesmo grande e mais forte, ele cai na minha mão. Eu lanço a fundo e confio na munição, não é pela minha mira, é por tua condução. Oh, ah, ah, oh. Seguindo a tua palavra, servindo a tua palavra, sentindo a tua palavra no mundo sem tua palavra. O grande autor conhece a vida que lavra no livro que se consagra. Segundo a tua palavra, seguindo a tua palavra, servindo a tua palavra, sentindo a tua palavra no mundo sem tua palavra. O grande autor conhece a vida que lavra no livro que se consagra. Segundo a tua palavra, vai, vai. Segundo a tua palavra, o morto volta à vida, morre pra si pra viver a bênção prometida. Antagonismo, mas a real deve ser dita, é o homicídio que não mata, mas se ressuscita. Segundo a tua palavra, pra que religião, se isso só nos afasta da tua direção? Enquanto uns vão por atalhos, eu vou na contramão, não negocio de forma alguma a minha salvação. Segundo a tua palavra, quanto farisaísmo, quanta falácia decorada com douto cinismo. Mentes brilhantes, encruadas no egocentrismo, mas sem amor é mentiroso o seu cristianismo. Enquanto mostram sua extrema santidade, prefiro me lembrar que eu sou falho de verdade. Fácil subir no púlpito e fazer cara de dor, difícil é descer dele e deixar de ser ator. Segundo a tua palavra, é a minha esperança. No meio da tempestade, é minha fiel bonança. Eu tenho confiança, embarco na aliança. Me ensina a não temer enquanto o Senhor descansa. Segundo a tua palavra, lhe peço uma posição. Primeiro na obediência, segundo seu coração. Terceiro, ressurreição. Quarto, faço oração. Pai do quinto dos infernos, livra a sua criação. Oh, ah, ah, oh. Seguindo a tua palavra, servindo a tua palavra, sentindo a tua palavra no mundo sem tua palavra. O grande autor conhece a vida que lavra no livro que se consagra. Segundo a tua palavra, seguindo a tua palavra, servindo a tua palavra, sentindo a tua palavra no mundo sem tua palavra. O grande autor conhece a vida que lavra no livro que se consagra. Segundo a tua palavra. Seguindo a tua palavra, servindo a tua palavra, sentindo a tua palavra, segundo a tua palavra.